Nave da 1-0. 2-8, perdão. Na escuta, 3-8-9-7. 360-3897. Boa, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Se via Índia Alfa até o ponto de espera 28, lá torre 18, meia, bom voo, 6708. Índia Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá 18, meia, objeto 6708. Boa, no 776. 776, chegada cara e desça para 2000 no 014. 2000 no 014, intenção de espetar o RNF da 28. 340, autorizado após. Positivo, posso passar a posição cara e voa e Serra Vitor 364, reporte final RNF. Após. Solicito 363, senhor. Agora até Val, após direto sagaz. Ok, na escuta. 76. Controle Saldão, TAM 3897. Reduza para 2509. Consiga 97. Salvador. O senhor autoriza ali alguma pro esquerda para a gente não ter que ir até Val, senhor? 8, bom pouso. O voo no 84. 380, para a gente ver. 380, aguarde cópia prevista Golia Val após direto CRAT. Ok. Golia Val após direto CRAT, 3197 guardando. Mantenha a saída, 3897. 3897. Controle Salvador, voo no 884. Controle Salvador, boa noite, com o 940, decolado perfil da Gole. Confirme. É o gol, 1940, decolou no perfil da Gole. Tem a saída, Gole. Suba o 360 no 940. Mantendo o perfil, subindo 360, gol 1940. Controle gol no 884. 84, via chegada CARI 2000, ajuste no 014. Via CARI 2000 no 014. Aerovia, decola da 1-0, decola da pista 2-8, curva esquerda, subida Gole, Eval, após direto Sagaz. Controle 1-1-9-8, aciona 5-5-1-5. 2-0 com fins, 3-6-0, apera o uísque 5-8, decola da 2-8, curva esquerda, Gole, Eval, após Eval, direto Sagaz. 7-9-8, controle de saída, 5-5-1-5 ao transponder. Gol 1-2-7-3, para o pushback saneamento. Regimento correto, chame pronto táxi, 1-2-7-3. Chama lá. 3197, cópia. Na escuta, senhor, prossiga. 3197, Galeão, nível autorizado 340. Via Pendulono 4. Decola da 28, curva à esquerda, subida gole até Val, após direto CRAT. Controle 119, decimal 8, aciona 5517. Ativo TAM 3197, autorizado Galeão, nível 340, via Pendulono 4, gole Val, após direto CRAT, caso para comunicações. Decolando a 28, tem a curva esquerda, 119, 5517, 397. Chame pronto no 5 para pushback, seu nome é 397. Prendemos. Chame agora Recife, 1-288, alternando no 3325, 3897. Poderá confirmar o alternado? Alternado 1-3325. 7-288-1-3325, tá 3897, Morante. Chama agora Recife 1288 e alterna 13325. 7-1-2-8-8-1-3-3-2-5 1-9-4-0. Uau. Oi. Se via Juliette Alfa até o ponto esperado a 28, lá a torre 1-8, decimal 6, bom voo. Via Juliette Alfa 18-6, boa. 3-2-9-7, como está recebendo agora? Controle Salvador, boa noite, Webjet 6708. Oi, 3-1-7-0-8, boa noite, saída Aron, suba ao nível 350. Para o nível 350 na Aron Web 6708. 170. É 708, chama agora Recife, 126 decimal 85 e alterna 2545. 2685, 2545, web 6708. Voando Serra Vitor 363, voo 9776. Autorizado final, informe iniciando o procedimento. Informe estabilizado, voo 9776. Voo no 884, desça para 2500 pés. Autorizada final GPS, informe início do procedimento número 2 na aproximação. 2500 GPS, ok, voo no 884. Voo no 940. Estabilizado visual, Gono 776. Chame torre 186, bom ponto. 186 até já. Vai na esquerda pro ano Serra Vitor 363, voo no 884. Certo, e autorizado final, voo no 884, informe em Serra Vitor 363. Contaremos. 884, reduza para aproximação. Chame agora a torre 118.6, bom pouso. Reduzindo 118.6. Para pushback treinamento. Chame o tanque 3297. Guardaremos. Via Alfa e Índia até o portão 2. Alfa e Índia até o 2, 76. 3197 para o táxi, POB 6262, autonomia 3 horas 40 minutos, alternando Guarulhos. Sete, vai engraçar via Juliette, Alfa até o ponto de espera 28, lá torre 18, meia, bom voo. Tá, 3197, ingressa Juliette, Alfa, ponto de espera 18, torre 18, decimal 60, obrigado, boa noite. Solo, boa noite, 84, livrando na Delta, 68. 884, boa noite, efetue o cruzamento Taxiway Alfa, ingressando Taxiway Kilo, e prossegue via Pate 3 para o portão meia dúzia do Pate 1. Positivo, cruza Alfa, prossegue Kilo, posição 3, confere. Posição meia dúzia do pátio 1, ok? O táxi dará via pátio 3. Positivo, pátio 3, posição meia dúzia do pátio 1, gol 984. Boa noite, Golo 273. Golo 273, contato radar. Sensor no nível 360, saída Gole, Eval após DCT. 7 Gole Eval após DCT, gol 1273, só para 360. tirar essa matéria nível 360. Bono 273, Recife, 1288, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-8-3-3-2-5, boa noite. 303, Charlie, Charlie, Mike, 4. TAN 3197, contato radar, saída Gole, transição Eval após DCT. Ok, Gole, Eval após direto CRAT, confirme. Afirmativo. Vamos lá, uma gentileza. É, nosso horário de calço fora 2245, teria como checar para prosseguir via a Peruísque 58 devido a tráfego aéreo? Tá bom a rota? Firmando destino a Guarulhos? Afirmo, desculpa aí, é Guarulhos nível 400. Eu vou coordenar com o centro, porém de costume eles não autorizam, é só no horário previsto em Natan. Tá, ah, eu sei aqui, devido a tráfego aéreo internacional tá fraco hoje, eu pensei que fosse, que seria possível. Eu aguardo aqui, obrigado. Salvador, até 3603. Estou aguardo cópia da autorização prevista agora e Eval após direto Eudes. Gente, aguardando.